seja sempre o melhor na caminhada, com certeza, sem certeza do que vai vir, no que vai ser, como seguir, o que querer, yeah. Será que vai valer no sol se fuder e no final só ver, somente escurecer, quando amanhecer, olhar pro lado e ver que nada mudou, seus planos falhou, só a ressaca restou, mais uma noite sozinho ficou. De calça larga, camisa larga, só de chinelo. Vagabundagem mortal, clube do berro. Vagabundagem sonora, clube do berro. Vou sentir a vibração do som, portas abertas, só pra ecoar lá fora. Se ninguém se incomodar, tá bom. Vagabundagem tá de pé, quem não gosta se incomoda. Eu vou sentir a vibração do som, portas abertas, só pra ecoar lá fora. Se ninguém se incomodar, tá bom. Vagabundagem tá de pé, quem não gosta se incomoda. Só de brincadeira pra antecipar a folia, já pega duas daquelas das noites clássicas. De gole em gole, de repente alguma coisa vira. De passo em passo, só não pode alastrar. Segredo guarda e sei que alguém aguarda resposta. Só na resposta, ligado na proposta. A rua nem sempre ferve, mas tem vez que até moeda espinguelado na escada. É só fechar a porta, sossegado. Ó, nós de volta na guarda, tamo ligado. E sei que tudo tá joia, do cravinho só quem é, só quem gosta. Sei que grande parte só passe olha. Da garoa do graja pra missionária, nos quatro cantos do mundo, onde chamar tamo lá. Até o sol raiar e pode até rachar, que a garoa não para só porque vou sentir a vibração do sol.